Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão número 107 de Conversas Aleatórias. Um programa emitido normalmente aos domingos no canal 1 da Rádio Antena Web. Programa esse que aborda vários temas, vários tópicos por semana, recentes ou não, e que tem algo em comum todas as semanas, que é o quê? A existência de dois locutores, pobrezinhos, incultos, ignorantes e caducos. Já reformados, principalmente caducos e reformados, como deu para reparar, está aqui uma voz ao meu lado, a voz bela e melancólica de Joaquim Pereira. Eu sou o Nuno Miguel, já agora. E eu sou o Joaquim Pereira e muito boa tarde. Iniciamos com um som suave, não é verdade, Joaquim Pereira? O Hino da Alegria, uma música muito bela, na sua opinião, não é? Tem que dizer que sim, que é para eu não ficar mal. Pois sim, senhora. Este Ludwig van Beethoven, será que eu disse bem? Este Hino da Alegria em que... foi transportado para o início desta emissão 107, relativa ao domingo 12 de Abril, publicado e gravado e editado e tudo no dia 12 de Abril. É uma referência simbólica e singela e singera da máquina de costura aos 10 anos da Casa da Música, que já estão a celebrar neste fim de semana, mas o aniversário mesmo é só na próxima quarta-feira, não sei bem estas contas, mas pronto, é para render mais, não é verdade, no fim de semana? Sim. É para aproveitar. Mas sim, é mais lógica se fosse no pós 15 de Abril. Não, não no pós 25 de Abril, mas no pós 15 de Abril. Mas também aquilo, salvo o erro, foi inaugurado oficialmente para o dia 15. Mas antes já começaram a dar lá coisas. Não, eu lembro-me de estar lá no concerto de abertura, no dia 16 de Abril, ou seja, no dia a seguir, cá fora. Até há pouco tempo tinha sido a única vez que eu estive na Casa da Música. Não lá dentro, mas cá fora. Mas, precisamente, no dia 13 de Abril, faz amanhã 2 anos, aqui estes dois locutores foram até lá, não sei se lembra, assistiram com um concerto de um mestre finlandês, não me perguntem o nome, porque é muito complicado dizer os nomes finlandeses. Ser finlandês. É, do mundo. Devia ser lá, assim, um Petr Pakanen, o nome do homem, e fomos lá a um concerto de música classe um domingo à tarde. Domingo, não, sábado à tarde. Enquanto estava a dar a final... Vejam lá, estava a dar a final de um torneio de futebol nacional, da Taça da Liga, na altura, e nós fomos à música clássica. Porque pessoas de nível, claro, é isso que fazem. Não vão ler futebol. Vamos à música clássica. Especialmente porque foi praticamente de bordo ao concerto. Mas isso não era para dizer, não sei porque é que estava aqui no menu. Nós começamos assim com música, e aviso já que também vamos acabar com música. Esta emissão é especial. Não sei porque lembramos que era especial. Nós hoje... vamos ser musicais, como já estamos a ser. Vamos ser reformados. Vamos ser jornalistas em condições e vamos causar sucesso no Brasil. Para já, uma pequena referência a uma notícia que eu achei curioso, publicada no dia 6, logo na segunda-feira. Em que... não foi na segunda-feira, foi na quarta-feira. Já estava terça para quarta. Nasceu o Partido dos Reformados. Chama-se Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Portanto, PURP, quase que era Purple em inglês. O PURP, que já entregou na terça-feira 8.000... Olha, não vieram ter comigo. 8.770 assinaturas para, no Tribunal Constitucional, para assim ser oficialmente um partido político e vai concorrer às próximas eleições legislativas, ainda neste ano, entre setembro e outubro. E então dizem eles que é para ganhar e concorrer a todos os cargos do país e para ganhar eleições, tem capacidade e material para isso. A pergunta é, Joaquim Pereira, qual foi a sua ideia de criar este partido agora? Acha que vai para Primeiro-Ministro ou para Presidente da República? Eu, de políticas, sou muito... como é que é dizer? Averso? Não sou adverso. Desconfiado. Desconfiado. Portanto, nunca se meteria... Não. Nunca devemos dizer nunca, não é verdade? Sim, porque, mas em teoria... Porque, primeiro, uma pessoa para se meter nisto não pode ser sério. Pronto, lá está. Já começamos cedo com as generalizações. Oh, filho, o que é que se tem visto pronto. Há séculos, já não digo há dias, há séculos, já nos tempos dos reis era o que era. Depois, quando começou a República, em 1910... Pois claro. Aqueles que realmente queriam lutar por coisas foram sempre postos fora do sítio. O Joaquim Luís, que já andou nos intermeios de vários meios, de várias pessoas, vários tipos de pessoas, nunca conheceu um político que fosse minimamente em condições. Vai dizer que nunca conheceu. É verdade? É mentira. Sim, digo eu. Conhecer, conheci. Mal de mim. Então, mas nunca os deixaram levar a deles à mão. Mas existem. Isso, ao fim. Pronto. Mal de nós. É só para saber. É, agora, a camarilha que há à volta dos partidos é que não deixam. São os magnatas, são os latifundiários, são aqueles que, mesmo que o próprio país tivesse tudo gente certa, não ia lá. O Salazar conseguiu porque tinha mão de ferro até demais, até pesada demais. Porque se não for assim, com uma mão dessas, não vai ao sítio. Não vai. Acabou agora o hino da Hungria, passemos para verdadeiramente... Sim, até agora tivemos para aqui a falar um com o outro, não é verdade? Claro. Agora vamos ao primeiro tópico desta semana, um deles é registo, e então foi publicado na segunda-feira, foi, no jornal I, muito original este nome do jornal, e pois é, foi publicado uma entrevista relativamente extensa a Eduardo Sá, que até já foi comentado neste programa, por causa do Gijo Avesso à Isabel. E, curiosamente, na semana passada até falámos sobre ele por causa de outro tópico. Eu teria aqui alguns registros que vou dizer assim as frases rapidamente, dividido em dois conjuntos grandes de temas. O primeiro é assim mais geral entre pais e filhos. Quando eu terminar o primeiro tópico, não é o tópico, é o primeiro tópico. O Joaquim Pereira fará os seus comentários e eu farei os meus. Ou ao contrário, eu posso fazer os seus e você está aqui o menu à nossa frente, o guião. E nós podemos trocar. Então o Eduardo Sá diz coisas como esta. A infância não é o momento mais importante da vida. Acho que as pessoas estragam-se de uma forma inquietante à medida que crescem. Vamos-nos reprimindo e censurando. Pensamos que, se nos soltarmos muito, podemos ficar perigosos. Isto é mentira. Mentira. É mentira ou soltar muito poder ficar perigosos? É o que ele diz, que já é mentira. As crianças leem-nos os olhos e sentem-nos muito bem. Evidentemente, não é fácil ser pai. Isto, como devem já compreender, são retalhos. Isto não é uma sequência de frases. Estou a tirar aqui alguns destaques. Tenho medo dos pais que se preparam tão bem para ser pais e que, de repente, perdem a hipótese de aproveitar o equipamento base. Qual é? É o sexto sentido e uma capacidade absolutamente comovente de criar laços. Tenho muito medo dos pais que têm a ideia de que criam uma família do zero. Muitas vezes não sentem nem conhecem os filhos. Preocupam-me os pais que, em vez de quererem ter filhos, querem transformar esses filhos numa espécie de troféus, num projeto de carreira. Só começamos a ser pais ao segundo filho. O primeiro filho é sempre uma criança em perigo. Os pais falam de uma forma muito complicada. Às vezes falta transparência na maneira como os pais falam com as crianças. Portugal é um país estranho, muito pouco amigo das famílias. Um filho custa muito dinheiro por dia. Se pensarmos nos nossos antepassados, o mundo em que vivemos fica mais fácil. Algum comentário até aqui, Joaquim Pereira? Não, é um comentário geral sobre pais e filhos. Concordamos tudo. Concordamos. Estou a trazer aqui estas ideias fundamentais, porque o Joaquim lembra-se. Várias vezes falamos aqui, em vários contextos, da educação dos pais para os filhos. Ainda na semana passada falamos das tecnologias, quantidade de horas que se passa o ecrã, também porque os pais deixam. E noutros programas, e noutros anos até, sim, que já estamos. Em 2015, começámos isto em 2012, esta emissão. E este tema tem sido recorrente dos pais para os filhos. Os pais deixaram de ter capacidades, categoria, qualidade... E atenção, às vezes. Repare no que ele diz aqui. Em vez de querem ter filhos, querem transformar uma espécie de troféus num projeto de carreira. Vêm os filhos como... Há pouco tempo falámos aqui de meter os filhos na catequese só para a primeira comunhão. Para quê? Para ser ali o exibicionista. Exato. E então, temos aqui um especialista a falar sobre o assunto. Agora, ia dizer mais alguma coisa? Acrescentar? Não, ia só dizer que realmente os pais deixaram de saber ser pais. Antigamente o pai tinha uma preocupação com os filhos. Estamos a falar na generalidade. Claro que isto tem muitos prós e contras. Mas a generalidade era assim. Agora não. Agora ou impõem ali as suas ideias a ferro, ou então eu deixo andar. Não há um médio, não há uma aproximação à criança. Ser amigos, não, ser conselheiros. Sobre a escola, disse o Eduardo Sá, para quem não sabe, é psiquiatra e lida sobretudo também com crianças. A escola deveria fechar para balanço e abrir com nova gerência. A escola portuguesa, diz ele. Claro, Vira a página do há muitos Bloco. anos já. A escola é a invenção mais bonita da humanidade, isto no geral, claro. A escola pode ser a verdadeira entidade reguladora da vida. Na escola democratizamos o mundo. Lá, na escola, a competência importa mais do que apelidos ou classe social. Devia ser proibido ensinar a ler e a escrever nos jardins de infância, que é para continuar a aproveitar o Oh, saber sim. brincar, a Exato. ignorância. Aulas de 90 minutos, de hora e meia, e recreios de 10 minutos, é acabar já com isso. Brincar deveria ser património da humanidade. É preciso combater a ideia de que as escolas são tanto melhores quanto mais exclusivas forem, os privados. Todas as crianças têm necessidades educativas especiais, mesmo quando têm boas notas. Os miúdos do décimo ano, 15, 16 anos, estão na pré-reforma. Já não acreditam nos sonhos. É este o balanço? De Eduardo Sá aos pais, às escolas, aos filhos. Achei interessante, não concordo com tudo o que ele disse, mas Ah, achei claro, interessante há certos. várias ideias que ele deixou de quem está por dentro e que, no fundo, veio dizer à mãe a muitos assuntos que temos comentado aqui. Lá está outra vertente. Assim como os pais, como disse há um bocado, não estão preparados para ser pais, há muitos indivíduos, tanto masculinos como femininos, que vão para professores porque os cursos que tiraram não Não deu em tiveram saída. nada. E então, para se desenrascarem, foram para professores, faltando-lhe a parte didática, que é o mais importante. Não, nem importa saber muito de geografia, de ciências, matemáticas e português. Se não Se souber não educar, ensinar, se souber aproximar da criança, não há professor nem condições. mais uma vez, eu vou lembrar os meus meninos tempos. A minha professora, lá está, ainda era do tempo em que tinham aulas de didática para serem professoras. Também é natural que as pessoas tenham uma tendência para se adaptar a isso. Se também se não tiverem tendência, também escusam de tirar cursos e não sei o quê. E eu tive a felicidade, a extrema felicidade, de ter uma professora. E vou repetir aqui outra vez. Vou repetir outra vez. Sim, A já que já repetiu, repetiu agora muitas vai repetir. vezes. A Já repeti muitas vezes. professora era uma Mãe. mãe, mãe. Oh, mãe, que estás tão longe de mim. Agora já não há disso. Ah, Ah, era lá está bem, saber. está. Vamos juntar aqui outros dois tópicos: efeméride e lição de história. A efeméride assinalou-se no dia 7 de abril, terça-feira, o dia do jornalista. Eu penso que isto nasceu no Brasil, não é um dia internacional do jornalista, mas cá também se vai adotando o dia nacional do jornalista. E há um assunto que creio que nunca comentámos aqui, mas que já há, e quando falo há algum tempo, é já para aí há 2 anos ou três, que era para. 3 é um bocado difícil. Mas já para aí há 2 anos que este assunto era para ser puxado aqui, porque vamos voltar às lições de história. E vamos até 1972, mais concretamente aos Estados Unidos da América. Numa altura, creio, em novembro, se não me engano, nas eleições, mais umas presidenciais, houve maioria esmagadora, ganhou em quase todos os estados, para Richard Nixon, o famoso líder, um dos mais. Da história do Partido Republicano, um dos mais famosos, não pelos melhores motivos, muitas vezes, Antes, pelo contrário. ganhou as eleições frente ao democrata George McGovern. Que até com o nome até tinha mais jeito para governar, não é? McGovern. Pontos positivos do homem. Começou a negociar a saída de Vietnã, a partir desta altura, e para os Estados Unidos, isto era importante, aproximou-se da União Soviética e da China. Não acabou com a Guerra Fria com os soviéticos, com a China foi mais de espartalhaços para os negócios, mas foi tentando amenizar e até a Organizada. crise nuclear tentar reduzir o armamento e tal. Ora, porque é que estamos a falar do Nixon? Porque em 18 de junho de 1972. surgiu a notícia de um assalto à sede do Comitê Nacional Democrata, ou seja, os concorrentes de Richard Nixon, para as eleições que se viriam a realizar 5 meses depois. O Washington Post vinha logo em destaque essa notícia do assalto à sede em Watergate. Nunca ouviram falar nisso. O complexo Watergate na capital dos Estados Unidos da América, em Washington. Sim, agora talvez os ouvintes entendam que Watergate não foi um nome inventado para um caso. É o nome mesmo de um complexo no conjunto de edifícios. E que fica junto à água, junto ao rio. Watergate é tipo um portão da água. E porquê é que foi importante este assalto à sede do Comitê Democrata? É que nessa campanha eleitoral houve vários elementos do Partido Democrata envolvidos na campanha que estavam a ser vigiados, estavam a ser controlados, tiveram a instalar aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata, e eis que surgiram dois nomes que ainda hoje são referências no jornalismo norte-americano: Bob Woodward e Carl Bernstein. Que até tem nome alemão, esse segundo. Eram dois jornalistas do Washington Post que já estavam a investigar, que já na altura chamava-se o caso Watergate, e então vieram a confirmar que a Casa Branca, mais concretamente o presidente Richard Nixon, sabia que o assalto iria ser realizado, precisamente para, de uma forma que tentava ser artificial, dissimulada, desaparecer as provas do controlo sobre os concorrentes. O assalto a esse edifício de Watergate. Quem é que os informou? O Garganta Funda, que estava aqui o joguinho antes do programa a dizer em off in off, que era o Garganta Profunda, o Deep Throat, que em 2005 veio-se a saber que era William Mark Felt, na altura vice-presidente do FBI. Na altura não sei se ainda era vice, era ex-vice-presidente, não devia ser vice-presidente do FBI. Portanto, reparem que isto só 33 anos depois é que se veio a saber quem era a fonte desta informação tão importante na história. 33 anos. Na história dos Estados Unidos da América. O presidente sabia destas operações ilegais. Em 74, no dia 9 de agosto, quando já estava provado praticamente que o Nixon sabia daqueles esquemas, porque no fundo foi corrupção, foi abuso de poder, foi controlo dos inimigos, neste caso dos democratas. Espionagem, exatamente, era isso que eu queria dizer. E então, quando já estava tudo pronto no Congresso norte-americano, que eles lá têm o poder para isso, para fazer o famoso impeachment, que é retirar o presidente do cargo, afastar o presidente, que já se fala nisso agora no Brasil com a Dilma, Nixon antecipou-se, e no dia 9 de agosto, acho que foi até no dia anterior ao que viria a ser o impeachment, renunciou à presidência. Na altura, o substituto foi o vice-presidente Gerald Ford, que pouco depois, até na altura em que Nixon, não sei se lembra disso, estava instável a nível de saúde, estava no hospital. Já estava adiantado. E o Ford disse que qualquer nunca iria ter qualquer consequência civil para Richard Nixon, ou seja, nunca viria a ser preso, apesar das infrações que cometeu enquanto presidente. Porquê é que estou para aqui a dar esta lição de história? Porque isto tem a ver com o jornalismo. Houve aqui um papel muito importante no jornalismo, na história do país e, no fundo, da história do mundo, porque os Estados Unidos, ainda hoje, muito importantes no decorrer do planeta, digamos assim. Primeiro, Bob Woodward e Carl Bernstein. Os dois que, isto não foi um trabalho de 5 minutos, foram dias seguidos, semanas a meses e sei lá quantas horas, noites muitas sem dormir. Muitas horas de trabalho. Até conseguiram ligar tudo. E em 1977, um inglês chamado David Frost, que até na altura estava a apresentar uns programas de entretenimento, mais para a brincadeira, na Austrália, viu em direto, foi um que se sabe, viu em direto o adeus do Nixon a entrar no avião, no Air Force One, e ir-se embora. E ficou, não foi obcecado, mas ficou vidrado naquilo a pensar quantos milhões de pessoas ou bilhões é que estão a ver isto. Fez-se ao avião, atravessou outra vez o Atlântico, acho que passou por Inglaterra primeiro, foi para os Estados Unidos, andou a tentar, conseguiu uma série de 3 entrevistas com, na altura, aposentado já há 3 anos, Richard Nixon. À terceira, depois de 2 em que foi o Nixon a comandar, está a ver o José Sócrates a falar, eu pergunto o que quiser e ele responde o que quiser. Nas 2 primeiras entrevistas, acho que eram 2 horas cada uma, o Nixon é que comandou ali a zona, sublinhava o que tinha feito bom e ia buscar pormenores que ninguém queria saber. À terceira, E mais uma vez, depois de investigação, não do próprio Frost sozinho, mas de um colega, de um dos investigadores da equipa dele, Pois. está mais horas e horas na Biblioteca Federal, se não me engano, e foi descobrir uma conversa com não sei quem que provava que ele sabia e até ia tentar arrumar os casos de. Sabia os antecedentes do assalto e Deu tal. assalto David Frost, à terceira entrevista, mostrou o que Nixon não sabia que ele tinha. Ou seja, a transcrição da tal conversa dele, até que o Nixon chegou a uma certa altura e admitiu que chega. talvez tenha cometido um erro, os erros enquanto, não atribuiu culpas a outros, foi ele próprio, e acabou por pedir desculpa, até que em agosto de 2013, quando o Nixon morreu, sim, o Nixon já morreu há muitos anos, o David Frost, quando o jornalista David Frost morreu em agosto de 2013, o New York Times tinha assim o título, um jornal norte-americano, David Frost, o entrevistador que conseguiu que Nixon pedisse desculpas pelo caso Watergate, ou seja, o David Frost ficou ligado àquele que conseguiu que o Nixon pedisse desculpa aos americanos, morreu em agosto de 2013. Portanto, isto, pronto, já dei aqui a efeméride, dei a lição de história, é o papel que o jornalismo pode ter. Hoje em dia, aqui em Portugal, a outro nível, bem mais baixo, até agora ainda não houve presidentes, já o primeiro-ministro, envolvido em suspeitas e tal, mas. Quando há dedicação e quando também há inteligência, é preciso ser Ah, inteligente, claro. é preciso ser inteligente. Quando há dedicação, inteligência e esforço naquilo que, e gosto naquilo que se faz, Quando é? pode um presidente cair. Pode. E mais tarde pedir desculpa. Não a ele, mas a outro. A rádio e a televisão e a escrita são fatores preponderantes para levarem qualquer dirigente a cair de poleiro. Quando o serviço é bem feito, lá está. Mas pronto, para aqueles que não. Já me ouviram muitas vezes falar do caso Watergate, agora talvez, para quem não sabia, talvez tenham entendido um pouco melhor deste caso de corrupção, de espionagem, Eu também que o próprio fiquei. Nixon deveria admitir. Bem, o Joaquim Pereira deve ter ideias de notícias na altura sobre isso. Sim. Apesar de estarmos em 74, estamos no pré-que, estamos num período muito. Muito próximo. Quando o Nixon saiu, estávamos nós no período pós-25 de Abril. Mas isto foi um caso que abalou os Estados Unidos e lá está, com na origem dois jornalistas e mais tarde um jornalista conseguiu retirar o que todos queriam ouvir. O presidente dos Estados Unidos a pedir desculpa à nação por a asneira que tinha feito. Notícia, a única desta semana, aliás, na segunda-feira soube-se que, em relação aos hospitais, soube-se que houve um aumento do número de hospitais entre 2002 e 2013. Mas o essencial para isto foi o aumento do número de estabelecimentos privados. Em 2002, em 213 estabelecimentos, Continente, Açores e Madeira, 94 eram hospitais privados, agora somos 226 e 107 eram privados, ou seja, subiu 13 no geral e 13 nos privados. E então os atendimentos de urgência. Nota-se mais esta diferença porque o número quase duplicou o número de pessoas que entraram nas urgências nos privados nos últimos 11 anos, enquanto a tendência nos públicos, nos oficiais, tem sido para descer. E eu quero dizer uma coisa em relação a isto. Permite-me, Joaquim Pereira. Permita, Ah, obrigado. Com certeza, faça o o favor. senhor está em sua casa. É como se tivesse. O estúdio é a minha casa, é a nossa casa. Mais pessoas nos privados, menos nos públicos. Porque nos privados pode-se pagar mais, o atendimento é mais rápido, é melhor. Não sei se é bem assim. Não é bem Não, assim. não é em todo lado assim. E há pouco tempo tive um exemplo num hospital privado, aqui de Gaia, que na primeira consulta do dia, era para ser às 8h30, foi atendida às 9h28. E era a primeira consulta do dia, porque a médica andava lá de um lado para o outro a conversar com não sei quem, não sei quem, e depois chegou lá passado uma hora. O tempo de espera também nos privados acontece a ser também longo, não é só nos públicos. Cada vez mais, nos quais com que eu vou entrando, nos públicos, cada vez mais o atendimento é mais personalizado, as pessoas notam-se mais bem preparadas para aquilo, mais qualificadas, sabem falar, sabem também ter paciência para alguns malucos, muitos, que aparecem lá todos os dias. Infelizmente. Portanto, eu não faço esta distinção. Privados é que é bom, públicos é que não são bons. Não, para mim não é assim. Não É sei se o preciso Joaquim tem. ter sorte. Mas racha, de um lado e do Esta, outro. claro, eu ao longo da minha vida já tive situações, tive de ser até internado, ser operado, É certo que gelava uns aninhos, mas tive sempre sorte, fui sempre muito bem atendido. Em públicos? Públicos. Oh, está com os seus 10. Aliás, Não há razões que. só uma vez é que fui um particular, ah lá, minto, duas vezes fui a particulares, mas como se fosse público. Não, uma vez foi pública, foi tudo à minha custa, foi quando foi da minha primeira operação adiante. E o médico que me andava a tratar particular, não dos serviços sociais, como era operador, então lá consegui um P1 e fui operado. Não, fui operado particularmente. Claro, foi impecável. Depois, à segunda vez, continuação dessa operação, já fui então nos serviços públicos. Já foi no Hospital Santos Silva, posso dizer aqui à vontade, porque me trataram muito bem. Esse meu médico, que por acaso fazia parte dos serviços, também foi ele operador. E aqueles dias que lá estive internado, foi tudo maravilhoso. Já fiz a operação às cataratas espetacularmente bem, que eu comecei a ver como nunca tinha visto até agora. Eu tinha estigmatismo e o médico me estava a fazer o transplante da catarata da. Como se chama Na coisa. aqui? Ao ver, você tem estigmatismo? Tenho, doutor, porque eu estava, era só anestesia local e pumba, tirou-me o estigmatismo. O próprio atendimento no, nos guichés de atendimento, impecáveis. Não demorei muito tempo até ser chamado, desde que apresentei a minha candidatura a ser operado. Tenho tido sorte, mas sei, infelizmente, também de muitos casos que tem sido uma miséria. Mais uma vez digo que acontece nos dois lados. Ah, sim. Não, o que eu quero dizer é que não é As pessoas seguro, que não se iludam, não é garantido que que no nos privados privado é é que é tudo uma maravilha. bom. Exatamente. Não é Também tem. o inferno nos públicos e o paraíso nos privados. É isso que eu quero dizer. Bom, como eu disse, vamos fechar com música, que estamos quase a chegar à meia hora. No dia 10 de abril, ou seja, sexta-feira, assinalaram-se 45 anos, mais uma efeméride de entrar aqui entre efeméride e música, neste pedaço de conversa. 45 anos desde o anúncio oficial do fim dos Beatles. Os The Beatles, os rapazes de Liverpool, já começaram a cair em 68, por aí. Os besourinhos. Quando. Já. Não por causa da Yoko Ono, como muitos pensam, a futura esposa, A companheira futura do John viúva. Lennon, exato, também futura viúva uma década depois do John Lennon, mas como a própria fonte interna dos Beatles disse, acho que até foi o McCartney ou o Harrison, pronto, foi um deles, disse que a partir de certa altura eles começaram a crescer e deixaram de ser apenas músicos e também empresários, já não tinham 19 anos, já tinham 29, fazemos conta, e então começaram a ter gostos diferentes e objetivos Já diferentes, já não encaixavam juntos os quatro. não era. Mas pronto, o anúncio oficial, que é um que já sabia há algum tempo, apesar deles já não tocarem juntos, mesmo juntos os quatro num estúdio há um ano ou dois, foi no dia 10 de abril de 1970. Portanto, nós hoje vamos fechar com uma música dos Beatles e foi a escolha de Joaquim Pereira que vai dizer qual é e porquê. Michel Marvel. Afinal, o momento musical começou agora, não foi com os Beatles. Uma música de 1975 que tem letras em francês. Imaginem só, Joaquim Pereira escolhe uma música que tem letras em francês. Eu sou Uma coisa francês. inacreditável. 1975, do álbum Rubber Soul. E esta música apareceu no final desse ano como single. E é uma balada, no fundo. Uma É música calma, de amor, serena para os bons tempos de repouso e meditação. E que viria a ganhar em 1967, também ano importante para si, não é verdade? Para a família, para a descendência. Em 67 ganhou o prémio de canção do ano, portanto, nos Grammys, os Oscars da música, os prémios mais importantes. Ganhou este Michel, foi escolhida, foi aclamada com uma salva de palmas e tudo, como a melhor música de 1966. Apesar de ter sido lançada em 75, mas já entrou nas contas para o ano. 66 é do meu tempo. Já entrou nas contas para o ano. Ah, pois é, pois é. Michelle, num álbum Rubber Soul, que tinha músicas como Norwegian Hood, por exemplo, It's All in Love, Girl, Oh Girl, Girl, ou In My Life, só para dizer algumas. A responsabilidade desta música é da, como se diz nos tempos de antena, esta música é da exclusiva responsabilidade de Paul McCartney. Vamos fechar com Michel Mabel, são des mots que vont très bien ensemble. Traduzindo, Michel, minha bela, são as palavras que ficam muito bem juntas. Traduzi bem, Joaquim Pereira? Será que ainda sei algumas coisas francês? Mas claro que a maioria da letra é em inglês. Em inglês. Isso é só umas entradas para chamar os compradores franceses. Exatamente. Também é uma estratégia de negócios. Na altura era negócio, hoje é marketing. É. Vamos embora escutar Michel e voltaremos para a semana. Então, muito boa tarde, até para a semana. We'll say the only words I